o pau cair a folha. Eu quero ver o bicho pegar. Põe fogo nos coletivos, deixa a chapa esquentar. Põe ordem nessa porra, faz o comércio fechar. Aqui é os monstros que faz o chicote estralar. Eu quero ver o bicho pegar. Põe fogo nos coletivos, deixa a chapa esquentar. Põe ordem nessa porra, faz o comércio fechar. Aqui é os monstros do interior do Paraná. Eu quero ver o circo pegar fogo, o sistema tremer, autoridades pedindo reforço, população em pânico. Eu gosto disso, toda ação tem uma reação. Cês sabem disso, não vou permanecer calado, mesmo sabendo que a corda só arrebenta do lado mais fraco. Eu continuo pegando pesado, batendo na mesma tecla, sem massagear os fardados, sem medo da opressão policial. Eu sou a voz dos excluídos no sistema prisional, que sofrem tortura dos agentes penitenciários. Mas quando revela, são os primeiros a ser decapitados. Tropa de choque, cachorro, bala de borracha. Não me intimido com tapa na cara e coronhada. Com farda ou sem farda, não pega nada. Pra mim é independente, a reviravolta vem em massa. Eu quero ver o bicho pegar. Põe fogo nos coletivos, deixa a chapa esquentar. Põe ordem nessa porra, faz o comércio fechar. Aqui é os monstros que faz o chicote estralar. Eu quero ver o bicho pegar. Põe fogo nos coletivos, deixa a chapa esquentar. Põe ordem nessa porra, faz o comércio fechar. Aqui é os monstros do interior do Paraná. Desce todo mundo do transporte público, vamos jogar gasolina e meter fogo em tudo. Pode ligar pro 190, acione o corpo de bombeiro pra tentar apagar as cinzas. O comércio vai ficar de portas fechadas, hoje os alunos vão mais cedo pra casa. A classe média já ficou em choque, aqui na quebrada ninguém vai falar com os repórteres. Abuso de poder, agressão policial, condenados à morte por ter antecedente criminal. Mata adolescente e fojam trocar de tiro, sem a vítima sequer tocar no gatilho. Me explica isso, autoridades responsáveis, dá uma resposta convincente pra comunidade. Não adianta vir PM de ponto 40, se o tempo fechar, o seu efetivo não aguenta. Nós arrebenta. Deixa o pau cair a folha, eu quero ver o bicho pegar. Põe fogo nos coletivos, deixa a chapa esquentar. Põe ordem nessa porra, faz o comércio fechar. Aqui é os monstros que faz o chicote estralar. Eu quero ver o bicho pegar. Põe fogo nos coletivos, deixa a chapa esquentar. Põe ordem nessa porra, faz o comércio fechar. Aqui é os monstros do interior do Paraná. Do Paraná, do Paraná, do Paraná, do Paraná.